Chegamos, senhora. 069 de proa. November Vito, ali em Mantec, tomou 7. Salvador, Mike, que fez Juliette, me ajuda a reboque, grato, bom dia. Bom dia. Boa, Mike Serra Golf, da presente propõe mudança de regra, solicita sinal 085. Sendo modificados, 10, 10, sub mantém o 085. Copiou, Mike Serra Golf? Afirmo, autorizado 080, 085, final, Mike Serra Golf reporta nivelado. Salvador, bom dia, Rio 9811, pesado, sem informação Índia, negativa RNAV, autorização ativa. Rio 9811, prepara-se da Momo Transição, trote aguardando. É Momo Transição, senhor? November Vito, livre da colagem no 7, vento no 40 graus, 09 nós. November Vista, decolou Juno 3, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. Obrigado. Papa Romeu, Sierra November Vista, decolou para Sierra Bravo. Papa Romeu, Sierra November Vista, contato radar 300 Cedardo. Carlão, bom dia, abraço, Pereira. Valeu, Pereira, um abraço para tu. Eu tô por... Eutero Isque 50 até Mossoró, após Eutero Isque 33. A saída será Mon Transição de Lube, ou curva para a esquerda, controle 20.8, acima 5071. Estamos autorizados para Fortaleza, no level 390, decolagem da Sara Cabeceira. 1-0 na Momo de Lube, interceptando o Isque 50 até Mossoró. Após Upper Risk 33, é Fortaleza. 1208, controle 5071, o transponder para o Rio 989. Confirmando transição de Lube, reporta para o Rio 989. Ativo, transição é a de Lube, vai reportar na ponta, na primeira curva esquerda, 989. Bom dia, bom 759. Bom 759, bom dia. Guarulhos 360 autorizado, via peso 10. É colapso de 10, curva direita, série da L, transição ótima. Controle 20.8, acena 5113. Autorizado Guarulhos, nível 360, via peso 10. Decolando 0, curva direita, da El Motiva, 1208, controle, transponder 5113. Estamos no portão 62, é igual 1759. Reporta, busco. Reporta. Informação índia 4-3. 2-2-2-3. Vitória da conquista, 8-0 autorizado, né? Colapso de 10, curva direita, saída da bola, elephant, ao piloto, na parte direta. Controle 120-8, acena 5106. pode repetir por gentileza, não tem como copiar praticamente nada. Afirmo, o parceiro 2223, Vitória da Conquista, 180, autorizado. Na Colômbia, estando a zero, curva direita, saída Arbom, elefa, após direto ao piló, após direto. Controle 120, décima 8, acena 5106. Copiou para a Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 10, curva à direita, Arbom, elefa, na saída, depois do ao piló, depois do Conquista, 120, décima 1. Entendeu? 2D8, o controle. 5106, o transporte. Passaré 2223. Passada, puxa, será? Passaré. Passaré 2223, informa que cumpre a restrição interior e da tarde. Ok, graças, então passando, combinando. Azul 2710. Transfusa. 66 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível 150, chame o controle Aracajum 203. 203 Aracajum, obrigado. Papai Romeu Mike, Serra Golf. Agora 56 milhas de Salvador, mantenha 085, para serviço de informação e alerta, Recife 1288, Aterno 260. Serra Nova Eder Vitor, Recife 288, Alterno 260. 1288, 260. Caju, controle 20-8, aciona 5076. Alfa Papa Oscar. 4 milhas Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível 070 e ao ingressar na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 1203. Autorizado táxi Índia, ponte perdão no 02, 198, só no 098, 357. México 9501, stand by squad. México 9501, Red Cop. México 9501, Flight Left 302, Mike X-Way, via Upper Zulu 9, Mike November Sierra, Upper Alpha 323, after flight pin hold, after call for new 0 left turn, book Momo departure, and needs a transition, departure control 120.8, Scott 5117. México 9501, report red proof. A base do Luiz Eterno, confirma o base que se encontra pessoas a bordo de autonomia. No 7, a linha e decola, pista no 0, vento no 5, 0 graus ou no 0, nós? Decola no 0, 5, 0, 7. Para autorização, tem que ser o posto de bus. 209, sobre o ondularo, o gol no 649, chamou qual? Afirmo. Bem, no número 2, copo aguardando. Confirma o 309, chamou o som? Qual a secada está pronta para o som? Secada 670, autorizado, puxa o portáxi. Próximo. Autorizado ponto seguro 360, aerocolópolis turno 0, curva direita, saída da ELO, transição BDEV, após BDEV direto, controle 20.8, acena 5122. Autorizado 360, decola da ELO, perfil transição BDEV, pois seguro, controle 1208, transporte 5122. Correto, ponto busco no meio controle. Vai reportar, está na posição 05. Esperar o 9972, Maceió 270, autorizado, via Pesuru no 7, até Orago, após Orago direto. Decola a pista no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 20.8, aciona 5043. November, Golf Índia 085, área disponível, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito, no meu pé, está fora da barra, controle 20.8, aciona 5556. 27, chama o controle 120.80, bom voo. 208, 3597, informa que durante a decolagem alguns pássaros cruzando a pista aí. Ok, ciente no 3597, vou reportar aos bombeiros, obrigado. Controle Salvador, tanto 3597 na Arbor Eleva. Tanto 3597, contato, radar na decolagem suba via saída Arbor para o nível 360. A Arbor, 3597 ao nível 3,

Então, Juliette, só mandar dica do Zulu no meu pad. Autorizado, colapso de 97, curva direita, corredor axé, inicialmente. Controle do 0 da sinal 8, aciona 0132. Autorizado táxi via Índia, com temperatura no 02, 198, só 95, que legal no 0, no 19. Alô, Gol, 759, pronto, táxi alterna com 24 horas e 15 de autonomia, com 87 a bordo. 759. Segue aeronave da África, iniciando táxi 43 via Índia, ponte de operação no 02, 198, só 95, 019. 7019, segue aeronave da África via Índia, ponte de operação 2951, 759, bom dia. México 9501, clear pushback para report your attack. Serra, Lima, tempo sono 7. Avisa Cargo 6570, a linha e decola pista 1-0, vento no 50 graus, 9-9. Olá, Avisa Cargo 6570. Solo, será 1-0-7-0, para a sua vez, será? Confirma, será 1-0-7-0, autorizado, puxa, contato. General Ackerman? Sim. Ó, Santinha. Tudo bom, bom, bom. Falou, um beijo. Bom, no 759, a linha mantém pistão no zero. A linha mantém no zero, bom, 759. O Hotel Juliette Serra, ajuste no 019, reporte no ponto de espera. Tá por Salvador, ponto Antigo Azul 2783, vou te dar informação de autorização para a Vitória da Conquista. Azul 2783, Vitória da Conquista, 200 autorizada, cola pista no 0, cola direito, saída arbol, após direto elefo, pelo óleo direto. Controle 120 decimal 8, aciona 5011. 200 autorizado, do pau 00, primeira coisa direita, circulado, atenção elefa, após popô, 1218, 5011, transporta 2783. Correto, porta puxa 273. Reporta 273. Paulo Passarelo 2223, solicita acionar o motor 2 na posição e posterior, puxa. Sim, já porta, não puxa o passarelo. Passarelo para puxa o passarelo, ação. Gol no 759, livre da colagem no 0, vento no 50 graus, 089. Vem, totalizado, colagem no 0, bom, 759. Juliette Serra, livre, correção, decolou os 3, chame controle no 208, bom, 208, bom dia, Zulu Juliette Serra. Controle Salvador, muito bom dia, de papapá, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, 1000 pés, corredora Xé, reporte para o da Barra, se possível informe para o Ideal do Destino. Ideal do Destino 276, informará no Farol da Barra, respeito 1000, Zulu Juliette Serra. Azul 4234, aguarda, aguarda, tá. Coutinho, tá totalmente pronto, Bush? Totalmente. Autorizado, Bush, contato, 4234. Certo, já vou sair agora, 4234. Controle Salvador, bom dia, bom, 759, decolou, Dael. Bom, no 759, contato radar na decolagem, suba via, saída Dael para o nível 360. Via Dael para o 360, bom, 759. Vento no 50 graus, 109. 30, puxa, correndo aqui, pessoal, você é 223. Fazendo a consola, após o passageiro federal, inicia o curso passageiro 2223. Air Mexico 9501 is 24 seconds. Air Mexico 9501, approved taxi until AVN gate 06. Approved taxi AVN gate 06, Air Mexico 9501. Paulo, Cidarão Nadral 70, a gente está movendo a aeronave um pouco para frente para liberar espaço para o passageiro. Frente para o quê? Liberar o push do passarelo. Graças. Falou Rio 9811. POC 643, busca acionamento. Rio 9811, mantém posição aguardando. Número 2 de início. Vamos, setor. Bater na posição 9. É o push, o passageiro 2223, general, obrigado. Peço autorizado direto ao plataforma Manati, reporte na 20ª milha. Aguarda a coordenação, é para você. geral 9970, 4 a bordo, 4 horas e meia, alternação aí. Geral 9970, 737 passagem ao Aeroméxico. Ah, o 777-362. E após passar em via Índia, ponte para dono 02-895, negão no 09. Ok, prossegue táxi até o final do pátio ou fazer posição? Só um minuto, copo número 2. 0, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. Do pátio preto, aguardando o Aeromex. Afirma, afirma, correto. Mantém posição 743 e segue o Aeromex pro geral 997. Quando passagem vai seguir o Aeromex, geral 997. Para cá, Silvio 4234, TUB 90, antena Maceió, com 3 horas e 30. Azul 4234, autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02, 1 no 8, senão não, 0 no 9. Ok, Índia, ponte para 1895 e 10, 19, 4234. México 9501. Índia, hold point, nem 10 call tower, 1-1-8-1-9-5, que nem 1-0-1-9. Ok, say again for 9-5-0-1. Aeroméxico 9501, approve text, vai Índia, hold point, nem 10 call tower, 1-1-8-1-9-5, que nem 1-0-1-9. Roger, México 9501, text via Índia, hold point, runway 10, and tower 1895, México. 9-5-1. Chegada Bombo para 4. Corrijo, via chegada Bombo para 4 mil pés. 4 mil pés, via Bombo 2-4-9-1. Conselho 2-3-0, autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02, 1-9, espanha 5, negão no 0 no 9. Ponto de espera, 1-9-8-9-5, vai seguir o aeromédico, está taxiando ou federal? É, irmão. O federal, sua frente, passaria 2-2-3. Paulo, 1-6-4-9, para o pushback, sanamento, posição 0-5. Paulo, 1-6-4-9, tornado 1 minuto. E aguarda. Não comi. Lógico, Brasília, no quadro de encontro, precisa a bordo. Autonomia, guarda número 3, copy. Sub 4234, livre da colagem 1-0, vento no 5-0 graus, 1-0 nós. Colagem utilizando, piso 1-0, 4-2-3. Livro, se estiver estimamente, trabalhar para o táxi, na rua, por um. Será 972 é o número 2, setor guarda. Eu no 649 tem condições de. Confirma o equipe de salto, condições de puxar uma causa 09 portão 612, em vez de deixar ele para 3. Tem mais tempo. Ok, passarei do... do 1 ATR. A taxi R da guarda, saindo para 341. Me liberar a cauda, autorizado, puxo para táxi. 1649. Autorizado, 1649, é quanto táxi? Circular 9-8, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, Lamentico, 9-5-0-1. Sete curvas direita, saída água após direto, conforme plano, controle 0.8, cena 5104, plano Yankee. Fox Air para o táxi Boeing 18696. Yankee, uma centena, Sierra November, Juliette, Kilo, é golpista no 7, por direita, sai da rua, após direto, controle 20.8, aciona 5116. Cima, PB autonomia básico. Seleção está com 12 detonações. Vai com o Alfa Lógico para o Copa. É com o Papatia, sentido acionamento está pronto para o táxi. 180 Brasília autorizado, VP Zulu no 7, de Formosa, após Uberu Isque 10. Decolapista no 7, curva direita, saída na bola. Elefa, controle em 20.8, aciona 5040. Lógica correta, confirma novamente o passe de autonomia. Gente, autonomia está de torre 1 no noite, 195, ecofógico. Ecofógico, ciente do acionamento, chama pronto para o táxi, BTA. Contato com 649 com 91 a bordo, alternando Aracaju, 3 horas. Gol no 649, aguarda início do táxi de Aeronauta Rio, após autorizado o táxi de Índia, Renan passagem ao meio, de Índia, ponte para Dono 0, torre 1 no 8.95, Negão no 09, está sendo preferido o táxi aeronave no ponte para no momento, perfil conflitante, perfil e performance mais baixo que a sua aeronave. Positivo, senhor, sem problema. Confirmo que só tem condições de efetuar a busca na posição que o Rio escolhe. Seu Rio 9811, 2 a bordo, 3 horas de autonomia, está alternando Natal para o táxi. Rio 9811, autoriza ataque via Índia, ponte para dono 01 no 8, só 95, negão no 0 no 9, Rio 9811. Matilde, ponte 090 via Índia. Olá, 1895, ajuste agora 109 para o Rio 981, obrigado, Monte. Passe a ajuste no 019, reporte no ponto de espera, Oscar. Federal 9970, livre da colagem no 0, vento no 30 graus, ano 0 nós. Livre da colagem, já vem, Federal 9970. Puxa, Federal 9972, contra o táxi. Deve iniciar a colagem do Boeing da Federal, ali mantém após. Ali mantém, no 0 após, Federal 42. É com a Falca, prossiga. É com a Falca, só confirmando, o senhor está com um plano para as 10 horas? É, no caso o senhor vai demorar um pouco mais, vai ter que fazer um novo plano, ok? Já venceu. Bom dia, Rio 9811, próximo a ponte de espera 1, pronto para decolagem. Rio 9811, mantenha ponto de espera. Será ponto de espera 9811. Sideral 9970, decolou 48, chame o controle 120, décima 8, 0, bom voo. 208, obrigado. 1 o'clock, 16 miles, southwest bound, echo 190, passing flight level 080, and descent. Looking for traffic on Mexico, 90521. Azul 4981, informa o tráfego, 10 horas, 15 milhas, rumo noroeste, um Boeing 777-200, passando o nível 060 em ascensão. Controle, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar da decolagem sobre a via saída árvore para o nível 340. Confira a saída árvore? Corrige, saída Momo 340. Ah, ok. Momo 340, Sideral 9970. Autoriza para o Edmon? Negativo, sobre a via saída. Via, yeah, obrigado. Pressão de altitude na posição Pelô, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado LS, reporte estabilizado. 3.1019, sem restrições, azul 4981. Azul 4981, no tráfego anteriormente informado, superado. Eco Papá Serra, mantenha ponto de espera. Centro Recife no 2685, alterno no 2545. 2685, 2545, azul 4234, bom dia. Tolhe 120, decimal 80, bom voo. 12080, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle, muito bom dia, passaredo 2223, cruza 1.000 pés na árvore. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível 180. Não cumpre o perfil de alta. Está pela da restrição inferior da saída árvore, passaredo 2223, suba para o nível 180. Liberado da restrição, subindo para o 180. Papapazo, Guginéia Serra. Prossiga, desculpa. 37 milhas oeste de Salvador, serviço radar encerrado. Submantém condições visuais nível 085. Tem frequência livre para autocoordenação e para serviço de vigilância, frequência do centro Recife, 12288, alterno 1260. 4981, confirme fazer um desvio? Afirmativo, veio a informação. Excelente. Após o desvio, está autorizado para o Edbuna. Como que é? Confere? Está autorizado para o Edbuna para o ILS, é pode estabilizar. Excelente, Edbuna 4981. Enerco 950, fly direct Divad Position, Lima, India, Victor, Alpha, Delta. Redirect Lima, Victor, Captain, Aero Mexico, 09521. Deu 98-11, decolou 52, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 308, obrigado, bom dia. Cockpit, Federal 9970. Autoriza Elefa da presente para o passaredo? Autorizado, passaredo 2223 Elefa. Direto Elefa. Controle, um bom dia, Rio 9811, passa 2000 assessor. Rio 9811, contato radar na decolagem, suba via sai da Momo para o nível 390. Via Momo para o 390, 9811. Mexico 9501, come back to Recife, frequency 126.85, it's enable 125.45. 126.85, if enable 129 or 15, I'll make it go. Mexico, if enable 125, that's 45. 12545, I'll make it go. 9051. Salvador, bom dia, Mike, Henrique Romeu. Corre 11895. 11895, boa. Ok, Marcos, papacé. Então, é, Salvador, azul 4981. Azul 4981, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 4981. Azul, Golf decolou aos 55, chame o controle 1208, bom voo. Controle 120, 208, grato, trabalho de Golf. Azul 4981, no livre pouso no zero, vento no 50 graus, 09, nós. Atenção, pouso, pista no zero azul, 4981. Tango Lima, Lima Zulu Golf, contato radar na decolagem, suba via Saidator para o nível 100. Via Ambra Lima Zulu Golf, informe a proideal para o destino. 262. Autorizado, dá presente, vá direto destino Lima Zulu Golf. Sim, dá presente direto destino Lima Zulu Golf. Gol no 649, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, gol 649. Federal 9972, mantenha ponto de espera. Eco Papacé, iniciando. Estou ciente, Eco Papacé. Azul 4981, no solo 58, livre a próxima à direita, chame o solo 121, décima 1. Direita, solo 121. Controle Salvador, bom dia, Tampoli 304, informação íntima. 3304, acione identificação. Após Alagoinhas, intercepte a chegada a Bonfim, desça via para o nível 050, ajuste no 019. Pântano 304, a pedra do Rio, via para 050, pedra da terra. Chame o controle 120, decimal 80, bom voo. Bom, passe erra, controle 208, graças, um bom início. Controle Salvador Eco, Papa Serra. Eco, Papa Serra, contato radar na decolagem, supa via saída árvore para o nível 200. Via saída árvore 200, Eco, Papa Serra. Erro no 1, chame Centro Recife 12685, alterna 12545. 2685, alterna 2545, bom dia. Passaria do 2223, da presente está autorizado direto Vitória da Conquista. Direto destino para o 2223 da passarela. Eu decolagem do 649. Geral 9972, a linha mantém pressão no zero. Salvador, mais de um quilômetro, nós já vem reboque, grato, bom dia. Bom dia. E... Sou 2199, acione identificação, mantenha a proa de mar e após desça via para o nível 060, ajuste no 019. O 2199 da presente está autorizado, descida para o 060. Negativo, número 2. 2199, copiou o controle? Após Mares, vai manter o perfil, voo 2199. Controle, bom dia, voo 649. Gael, cuidado. O 1649, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360, da presente autorizado pro de Gael. Quando a El, gol 649. Papá Serra, informe pro de para o destino. É o 08, mais. A 275, já. Tem, gente, passaria 2223, salvando direto com a ficha, coordenem o mesmo com o centro de controle ou com ficha. Passaria 2223, copiou o controle? É, só falta as frequências do centro Recife que é para chamar, quer ver? Gente, não vai manter a escuta do controle agora? Aguarde para a transferência de comunicação. Ah, bem, a sua escuta aguarda para a transferência, está voando na proa de conquista do Quebec Vita 001. Papá Romeu, Charlie Romeu, vou firme. Papá Romeu, Charlie Romeu, Macaé autorizado, uma centena, nível 1-0-0, Golf 677, decola da pista 1-7, primeira curva à direita, na saída coral, controle 1-2-0, decimal 8-0, acena 5-1-2-4. Litoral 9972, contato radar na decolagem, sobre a via saída Fuca para o nível 270. A Fuca para o 270, alguma possibilidade de voar Fuca da presença? Seu perfil. Vai manter o perfil. Empate, PLB. Qual é o pátio da Rio, confira a bola. Confira o pátio? Do andar na Rio. Ciente, solamente táxi com a torre 1895. 1895. Autorizado direto Maceió. Direto Maceió, 9972. 9-4 a bordo para a zona 3 a bordo. Ali, Charlie Romeu, ciente do acionamento, chama pronto para o táxi. Tá. Aparelho 2223, chame centro Recife 1288, alterna 1260. 288-260, muitíssimo obrigado, bom dia, bom trabalho. Papatango Lima, no Golf, informe seu estimado de pouso. Está autorizado manter, informe para redução. Copiado, Lima Zulu Golf. Ano 649, chame centro Recife 1251, alternando 3325. 351. Ano 649, copiou o controle? Cancelada a restrição de altitude na posição pelo desça para 2 mil pés, ajuste no 019, está autorizado em LS, pode estabilizar. Desce para 2 mil pés, 2199 é o número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2309. Geral 9972, chame centro Recife 12685, alterna 12545. 2685-2545, boa. Gol 2199, desça via para 2 mil pés, ajuste no 019. Via 2199, 2199, 2199.